aquela mulher, parada sozinha naquela esquina, de mini saia, salto alto, exposta e sozinha, deixando à mostra suas coxas e seios, à espera de algum aventureiro. Nela dizem não haver honra nem dignidade, numa vida noturna empancalhando a cidade, e que nela se instala um foco de doenças, que se esconde por trás de uma bela aparência, denominada prostituta, mulher de vida fácil, mas é preciso ter coragem pra ficar ali. A rua escura é cheia de arapucas e laços, e tem que ser grande mulher para viver assim. Diz um velho ditado, não julgue pra não ser julgado, e como disse Jesus, a quem não tem pecados, atirei vocês a primeira pedra. Cada um nessa vida usa as armas que tem. Como podemos censurar a vida de alguém? Então, irmão, antes de a censurar, pense o porquê ela caiu nesta triste vida. E antes de chamá-la de mulher vulgar, pense que poderia ser da sua própria família. Dama, dama da noite. Dama, dama da noite. Dama, dama da noite. Dama, dama da noite. É desprezada pelos pais de família decente, que na calada da noite são seus maiores clientes, querendo algo mais que uma esposa em um lar, algo com a emoção que só ela pode lhe dar. Dama da noite das ruas da cidade, pra ser seu companheiro não importa a idade, ela nunca esconde sua realidade. Como uma mulher normal sonha com a felicidade. Meu nome é Easy J, não quero defender ninguém, mas não posso consentir também com a injustiça. Prostitutas e madames, ninguém sabe quem é quem, só que uma é pior e outra melhor de vida. As madames rodam banca na alta sociedade, provando serem ricas prostitutas de verdade. Enquanto a dama da noite faz isso pra sobreviver, ela está na rua sem ter pra onde correr. Olha aquela mulher que te instiga e te chama, prometendo fantasias com alguém que lhe ama. Pelo menos finge amar enquanto está na cama. Dizem ser vadia, meretriz e piranha, mas ela é simplesmente da noite uma dama, que com gestos obscenos faz psiu e te chama. Dama, dama da noite. Dama, dama da noite. Dama, dama da noite. Dama da noite. Dama, dama da noite. Dama, dama da noite. Dama,